Olá, tá com o Mike Charles, vamos ter o Mato para Teixeira de Freitas. Tá chamando Teixeira, 1118, o Mike Charles. 1118, confirme? Isso. Momento, subindo até o nível 110, afastando-se pela radial 056 de Salvador até 60 milhas náuticas. Após a decolagem da 17, curva a esquerda para a saída Conde, o transponder é o 0264, o controle opera em 119.35. Contexto. Eco Juliette, eco ciente, autorizado nível 110, pela radial 056 até 60 milhas, decola da 17 com curva à esquerda, saída Conde, aciona 0264, o controle é o 119.35. Eco Juliette, eco correto, posicionamento táxi decolagem, chame a torre em 18.6, o QNH é 1015. 118.6, o Eco Juliette, eco, boa. O Salvador, bom dia, 804, autorização Rio. 804, 380 para o Galeão, já aprovado, aceita? Aceita. É, pode ser o 380. O que sabe, se quiser que recordene, é só confirmar. 360 então, por favor. Ok, será checado 360, aguarde um instante. Ah, sim, sim. Basta. É, está pronto para o táxi. Vai para o lugar, chefe. Ok, sim, se na bota está indo o táxi, chame para a ingressão no 7. Quanto qual estimado para o pushback? Ah, mais 5 ou 10 minutos. É que o Papa Serra é o sol, é a torre, Kojima. Vida, Salvador, o Papa Serra na sua escuta. Só tentar o helicóptero aí que tá fazendo check de motores aí no Pátio 4, hein? Até a posição Toquim e após Upper Alpha 317. Decolando da pista 10, curva à direita, saída Dael, transição Bless. O transponder é 5570, o controle opera em 119.35. 360, pista de 14, até na Upper Alpha, até Toquim corrigindo, após Upper Alpha 317, Dael Bless, 1935, 5570, vamos aí, Tarek. 804 correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Bora. É para passear livre decolagem, vento calmo. Amanhã 709, essa identificação autorizada chegada a Bonf, desse mantém a nível 130. Bonf para o 6709, informa o tráfego 11 horas, 12 milhas, rumo nordeste, mantendo nível 120, é um Papa Alfa 27. 6709 da UF7. Papa Romeu Alfa Alfa Delta, mantenha nível 10, informa o tráfego 11 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 140 para o nível 130, é um Boeing 737 da web. Ah, confirme, foi interpretada a mensagem. Alfa Alfa Delta, mantenha nível 120, informa o tráfego 11 horas, 5 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 140 para o nível 130, é um Boeing da web. Ah, firma X, está mantendo 120, Alfa Alfa Delta. Papá, papá, Eco Papá Sierra. Contato radar na decolagem. Saída da El, suba nível 200. 935, 715. 715, correto. Chame quando pronto para o puxo e acionamento. 715. Controle de Salvador, é o Papá, papá, Eco Papá Sierra. Muito bom dia. Decolou aos 15, efetuando o perfil da Dael Coral. Papa Sierra. Ainda está na frequência da torre. Papa Sierra. Papa, papá, Eco Papá Sierra. Papá, papá, Eco Papá Sierra. Contato radar na decolagem. Saída da El, suba nível 200. Papa Sierra. Eco, a linha decola, dono 7, vento 020 graus. Vento calmo, dá presente, vento calmo. Sete da condições, a linha decolando, dono 7, o Eco de Neto. A Eco Papá Sierra, informe estimado para Serra November, Tango Foco, Teixeira de Freitas. Está estimando Serra November, Tango Fox, aos 1135, Papá Sierra. Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Romeu, Romeu November. Romeu, Romeu November, Recife, qual o pátio que se encontra, a pista que utiliza e o nível? Pátio número 3, utiliza a pista 10 e o nível solicitado 350. Romeu November, está pronto para a cópia, sem informação íntima. Romeu November, será coordenado, aguarde um instantinho para a cópia. Entendi. Bom, Salvador, bom dia, está 3153. É o 3153, eu tenho já aprovado 360 para o Galeão, aguarde um instantinho para a cópia. Nessa 09, após pelo autorizado 2000 pés, que NH1 no 0, 1 no 6, autorizado ILS, seu glide, reporte estabilizado. Após pelo 2016, autorizado sem glide, chamará. Papa Romeu, Romeu, Romeu November, está autorizado 350 para Recife, aerovia Upper Whisky 58. após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. O transponder é o 5575 e o controle em 1935. Corteja. Sente autorizado em 5, conforme 350. Está lá pelo 58, né? Com o dono 0, curva à esquerda. Cumprindo saída Pucca, transição Aracaju. Transponder será 5575 após o controle 1119, decimal 35, Romeu Romeu 90. Correto, Romeu Romeu 90, chame para acionamento. Sem parar, Romeu. Solo Salvador, gol 897-210 para suspeito acionamento. A livre, puxa acionamento, gol no 897, chama para táxi. Autorizado, chamar a táxi no 897. 3153, na escuta para cópia. Pronto, cópia. 3153, 360 para o Galeão, pela Upper Zulu 14, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decolando da pista 10, curva à direita, saída Dael, transição Bless, transponder é o 5566, o controle 1935, cortejo. 360, autorizado, Galeão, curva direita da El Bless, Zulu 14, Toquinha, por Alfa 317, aciona 5566, controle 1935. O senhor pode confirmar o limite da autorização? Limite é o destino, ok? Autorizado até o destino. Sim, autorizado até o destino no nível 360, grato 3153. Chame para o puxo acionamento 3153. Camarada. A livre, puxa acionamento no 03, chama para o táxi, gol no 804. Controle Salvador, é o Papatango, é com Juliette Eco? Eco, Juliette Eco, prossiga. Eco, Juliette Eco, informa para uma melhor coordenação, vai manter essa radial 056 por mais 30 milhas? É, qualquer mudança de proa, eu reportarei esse controle, ok? Ciência, Eco, Juliette Eco. Solo Salvador, gol 897, pronto para o táxi. 181 a bordo, autonomia de 3 horas, 9 minutos, alternando Guarulhos. 3 e 9, Guarulhos, 181 a bordo. Está livre o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie. Espera da Charlie, gol 897. Solo, gol no 607 para puxa acionamento, posição 6. 607, coisando com a equipe do solo, após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, está livre o seu push. Ok, sente, após a passagem da aeronave da companhia, vai iniciar o push, gol no 607, vai coordenar. Salvador, bom dia, Variglog 65 no 4. Tá cruzando, batendo agora 150, continuação do descendo. Log 65 no 4, aciona a identificação, autorizado chegada a Mari, desce mantém a nível 050. Continuando a descida por 050 na descida Mari, log 65 no 4. Localizadora 6709. O tráfego prossiga. 6709, localizador. 6, complete sinal ILS sem o Glide, torre 1 no 8, decimal 6, web 6709. 8-6, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, Buenas, web 6709, localizador visual. Aqui, tranquilo. 3-5-7, aguarde, aeronave da Gol, portão 4, tá... Desculpa, no portão 3, tá iniciando, aguarde. Ciente, 3-5-7. 804 ao solo. Ah, tá. Já iniciando o push? Ah, não, vai demorar mais 3, 4 minutos, eu tô novamente. 3-5-7, tá livre seu push, acionamento, chama para o táxi. 3-5-7, sente livre push. Salô, Salvador, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima. Por gentileza, já dispõe da nossa autorização 280 para ter resina? Não, não tenho ela ainda não, ok? Qual o horário do plano? 10:30. Ok, não, não chegou aqui pra gente. Ok, vamos verificar com o nosso pessoal. Para terra. Para coordenação, chamada Recife 1288, caso negativo 1264. Papa Sierra, tenha um bom dia, senhora. Bom dia. Juliette Eco, prossiga. O Eco Juliette Eco agora solicita a radial 077 para afastar. Sim, Eco Juliette Eco, radial 077. Quantas milhas? Até 40 milhas do meu Salvador, o Eco Juliette Eco. Sim, tempo previsto para aerolevantamento Eco Juliette Eco? O Eco Juliette Eco está estimando pouso aos 1-3. 1-3-3-0. 1-3-3-0, ciente. 1-5-8-4-26, Galeão, tá livre o seu táxi via Juliette, Alfa e Charlie, ao ponto de espera da 10, quando lá, torre 18, meia dúzia para decolagem. NH-1016, tem um voo, bom dia, no 607. Ciente, autorizado, táxi Juliette, Alfa e Charlie, no ponto de espera da 0-2-6-6. E o altímetro no 0 no meio, pro 07. Salvador 804, para o push na posição 3. Ok, o gol no 804, aguarde, ok? Após o táxi do tanque estar puxado a sua retaguarda, será autorizado seu push, aguarde. Para Salvador, Oscar tranquilo. Web 6709, no solo aos 28, libera a direita, solo 219. 219, obrigado. Web 6709, bom dia, lembrou. 6709, bom dia, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chamará. Pushback, acionamento, TAM 3153. 3153. Está livre, puxa acionamento no portão 5, chama para o táxi. Corredor forte para ingresso no corredor Interlagos, Oscar Tango Kilo. Oscar Tango Kilo, sempre vai iniciar agora a descida para 1.500 pés, entrada no corredor forte, e passando por Interlagos, na sua escuta, até lá, Oscar Tango Kilo. Decolagem no 897, vento calmo. Segura a decolagem no 897. Estou em Salvador 607, ponto espera da 10 para decolagem. Ali mantém a pós-decolagem do aeronave da companhia. Ali mantém pós-decolagem da aeronave da companhia, meio exercício. Salo 3597 para o táxi POP 165 alterna com 3 horas e 10 de autonomia. 3597, qual o POB, por favor? 165. 165, está livre o táxi à sua direita até o ponto de espera da Tchalha, ajustado no 016, quando pronto a torre 1862. Tenha um bom voo e um bom dia, está 3597. Sente livre táxi a... quando pronto, 2.382. Para ingresso, parte 6709. 6709 vai ingressar via Índia até o portão 01, ok? Atento ao TAN, livrando parte. Índia para o 01, atento ao TAN. 04, está livre, puxa. 804, tem uma aeronave da Webjet que está prestes a ingressar via Índia. Coordene com a equipe de solo, assim que o mesmo estiver estacionado no portão 01, está livre o seu puxa, ok? Chama para táxi. É, Alfa Delta, vai manter esse setor? Negativo, vou manter para o centro, setor aproximadamente 50 milhas. Sim. Livre decolagem, vento calmo. Livre decolagem, 607. Solo Gol 97, 15. Está no portão 8, pushback, acionamento. A livre, 17, 15, chama para o táxi. Autorizado, Gol 97, 15. Ali mantém, 3597. Ali mantém, 3597. 6514, receptando o localizador. Poderia descer para 700. Complete aproximação, chame torre no noite decimal 6514. Ok, vai chamar a torre 186. Grato, log 6514. Controle Salvador, Gol no 607, passa 1.600 a 6 curtas. 607, contato radar, sobe para o 360, vigilância. 360, Gol no 607. Colagem da pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Flock. Transponder é o 5012 e o controle 119, decimal 35, contente. Então, 13280, decolada 10 com curva esquerda, prossegue pela Zulu 20, sobe Momo, transição Flock. 5012 o transplante, 11935, controle positivo. 070 graus, agora com 2 nós. Estamos prontos para pushback e acionamento. Aerotaxi TAN 3153, POB 171. Autonomia, 4 horas alterna, Campinas. 3153, livre táxi, Juliette, Alfa, Charlie, ao ponto de espera da 10, ajustado no 096, quando pronto a torre, 18h30. Bom voo, bom dia. Juliette, Alfa, Charlie, ponto de espera, torre, grato, boa semana. Mike Tango Lima está livre, puxa acionamento, QNH 1096, chame para o táxi. Reportaremos táxi 1016. Alô. Mike Eco Delta, é Campo Manati, confirma. E aguarde um instantinho, será autorizado, aguarde. Mike Eco Delta, copia. Autorizado, Mike Eco Delta, direto ao Campo Manati, decolando da 17, curva à direita para o corredor Axé. AGR 1935, transponder 0107. 1935, teu voto. Certo, Mike Eco Delta, posicionamento táxi decolagem, a torre em tem um bom, bom dia, e são 10 no PAB, não é isso? Lá no táxi 1804, 178 LTAB, 340, alternando caminho. Apenas 340, 178 a bordo, está livre o táxi à sua direita, seguindo o TAM para o ponto de espera da 10. Ajustado 1096, chame a torre 186 para a decolagem. Quero o táxi seguindo o TAM 1016, 26, até amanhã, vai ser tarde. Para o táxi, vou na 715 com 156, 3 e 40 com 5. Táxi Juliette Alfa Charlie ao ponto de espera da 10, ajustado no 096, quando pronto a torre 18.6. Autorizado, táxi Juliette Alfa, ponto de espera da 190.97. A outro colega aí contejo, obrigado, 1897. Livre acionamento, chama para o táxi, Mike Eco Delta. Dan 3179 na escuta do solo para a cópia. Prossiga. 79 está autorizado para o Guarulhos, o nível 360, aerovia Upper Whisky 50. Após a decolagem da pista 10, curva de